Vários malucos só, família RZO. Elião, Sandrão, Negra Ali, Negro Útil, Sabotagem, DBS, DJ Cia nos Squash, aí, assim que agora é. Agora escuta, beleza pura, é tem que ser filha da polícia, sai de mim, os monarquia, yeah, favela está, família está unida e diga, vá se foder, vá se foder. Ah, mas pode vir por aqui, rap forte é a sorte, assim que é bota fé, mas não tamo livre da morte, então é responsa, é só favela e tá no ar, tá de pé, respeito faz valer, vem pra somar, tira o chapéu pro Dexter. Por Deus do céu, tem que escrever, desenvolver, tem que saber se envolver. Rap é o som, é a linguagem da rua, da prisão. Eu vejo os mano aplaudir, não é ilusão, preste atenção. Os caretas sempre pensam como bestas. No passado discriminaram, agora estão tipo abelhas. Pra nós são ovelhas, rap é o cão, pastoreia. Tem que reconhecer como música representa. O negro é lindo e por aqui não passa batido. Periferia, correria, todo dia destemido. Só não pode dar vacilo, o que é aquilo? RZO dá o aviso, perigo. A dia após dia eu vejo aqui o desacerto em Pirituba. Sim, yeah. Chove forte e vem, não sei se vou pra rua. Chega os camarada da sul, se acomode, notícia forte. Manante à noite caiu no 12, veja, a crise tá geral. Mó sujeira, querem foder nossa família. Desemprego é a maneira de arrasar. Pro cidadão se perder, desesperar. Passou fome, vai roubar. E a lei tem os pilantra que aponta pra julgar. Político rouba, de vez em quando entre mil um roda. Mas sempre volta, e o meu povo ainda vota como bosta. Eu já tô cansado, sinto peso em minhas costas. Não somos fã de canalhas, não apoiamos quem dá faz. Só merece levar vaia. Se conta paia, só atrás desgraça. É o fio da navaia. Põe nós nativa, alternativa rara. Esmaga boicote e sente o peso. Vem aí pro ibope, sempre ligeiro. Favela, ok, toque em toda parte. Quem não segura o baque é piripá. É pilantragem, transmitindo essa imagem. Bop, golpe, um corpo no chão, um homem. Luz, cameração, enfoque. Vejo olhos, correria, ternos pretos, walk, toque. Na visão do hip hop, periferia, irmão, com note. Clock, clock, a galope, robocops. E sofre os pobres, aqueles que nem com hot dog pode. É um toque, não são locks, são iguais, não sais, marginais. Acorde, rap é forte, que venha mais. Vários manos, um break grafite, chegamos. Há mil anos, ninguém marcando. Roupas big, os manos, as minas. É chique, é ser simples, não mulambo nem beats. Tenha fé, nossa aliança remove montanhas. Ageiros, pernas e lombas de fora atrás. Prostituição, satanás. Humildade é a dádiva, detém e mantém a cara intacta. Vem, RZO, sem gogó na prática. Nada bem, racis. Tá na TV, apologia, violência é o que tem. Não quis, filmes de tiros com fuzis. Em refém, sem bis, desenhos violentos. Na casa de alguém, foi infeliz. Repórteres ridículos, que antes do juiz julgam e dão um veredicto. Nem vem, playboy, star idiota, poses é ninguém. Oferecendo cigarro como pôde a alguém, câncer close. Tosse um escarro, hein? Pro pulmão de um Superman. Bem pior que a erva. Dizer que faz bem, 51 é 171 a toda a plateia. Pinga nunca é uma boa ideia. Proposta de droga, cheque. Propaganda enganosa, fede. Pra saúde é um pé de black. Rap anti-germes, honrou e alertou. A quem sem bebedou e moscou como Bocomoco. Aqui caçou pelo em ovo, errou, bro, decolou. Saia de aboada, Deus não apaga, mancada dada. Esquenta a chapa, o crime não é supercine. Pipocou, desiste, admite. Que para a língua quer ceder mais sticks. Zip, a boca de zipper, clique. É sintonize, tem coisa que divide. Troca pro clipe, que o meme tipo é o rap. Muitos assombra, a bomba, quem vive de onda. Tá tipo barata tonta, encontra. Rolo compressor, passa toda tona. Relógio vagabundo, tenta acompanhar a lona. Pulou o disco, o coração se emociona. Está em goma, pois DJ KLJ toca a base à tona. Esmaga boicote e sente o peso. Vem aí pro ibope, sempre ligeiro. Favela, ok, toque em toda parte. Quem não segura o baque é piripá. Mas pode crer, conquista. Sei que fez minha rima. Cartilharia, com clima bem pra cima. Nativa, sabotagem, negro fruto. My nigger, DJ pra mim faz inicia da partida. Se é DJ Nice é Bela Vista, a fera que ensina. Tigrão da escolinha, negro rico, Ajamu, DJ Cia. Luciano, meio quilo, nudes, a quadrilha. Falo divina, defende então periferia. Conhece o crime, sabe de cor quem é humilde. Cultura vive, rap educa mais de 20. Não se duvide, momento insano eu vi que existe. Nem tanto alegre, porém ladrão, nem tanto simples. Maestro do canão seguindo firme. É, pode crer o que eu falei, vou firmar. Mas outra vez KLJ, o compromisso outra vez. Conclui vocês, você já sabe, eu também sei. pensei, firmei no que me disse. Porém lá no canão rap é o som, DJ se exibe. É tem que ter DJ que risque, então me explique, se verifique. O boicote então se aproxime, seja sublime, não se intimide, seja humilde. Na zona show a vida é louca e simples, participe, convide, ajude a quem precise. Lute com requinte, intimide, é o seguinte, Pirituba, assim que é, Jaguaré não é melhor. Brooklyn, Sul, canão, sempre na maior, na garganta o nó, pelo sofrimento ser o mesmo, disposição, desprezo, medo. O pesadelo, sinistro, nítido é aquilo. Jesus crucificado por estarmos vivos. Isso é o meu compromisso. Esmaga boicote e sente o peso. Vem aí pro ibope, sempre ligeiro. Favela, ok, toque em toda parte. Quem não segura o baque é piripá. Esmaga boicote e sente o peso. Vem aí pro ibope, sempre ligeiro. Favela, ok, toque em toda parte. Quem não segura o baque é piripá. Quando o mundo olhar, só, a nossa só. Gente vai representar. Quem é favela compreende e nunca deixa pra depois. Não, não, não. É, mas pode não, crer não, que a LJ cê fez a batida que eu queria. Na humilde mando a rima, é leão, sandão, sabotagem, família. Coisa nota não é fábula, é nossa máfia. Só basta dizer abacadabra. Só vejo sangue bom na nossa tática, simples como matemática. Veja que um em um é dois, é o que não tem boi. Não deixa pra depois, se pá já foi, consumou o fato. 3, 4, não apago baseado. Representa quem tá lado a lado. Periferia, só tem correria. Todo mundo tem seu dia.